Ora, cá estamos, abrimos mais uma porta do Jardim Aberma Plantado, o programa de música portuguesa feito na Galiza, aqui, como sempre, na Rádio Felispim, que é a rádio livre e comunitária de Trasancos. Como vocês sabem muito bem, este programa emite-se todos os dias, das 8 às 9 da noite, às quartas-feiras, com repetição às sábados, às 6 da tarde, às segundas, às 9 da manhã e qualquer hora do dia nas plataformas de podcast. Ora, e hoje temos um programa muito especial, porque tenho aqui comigo ao meu lado a Antia Cortiças. Boa noite, um prazer. Muito bem, e hoje vamos falar sobre um tema que me toca profundamente, que é a Arca da Noé. Hoje vamos falar sobre a Arca da Noé, que é um centro, uma sala de espetáculos. Que mais podemos dizer sobre a Arca da Noé, Antia? A Arca da Noé, como o nome diz, é uma arca cheia de personagens. Personagens de todo o tipo. E a mim também me toca muito falarmos da Arca hoje e termos o prazer de comentá-la, falá-la e falar com ela própria, com a capitana. Vai ser falar com nós, exatamente. Exato, vai ser uma grande aventura, uma grande travessia hoje também. É, e vamos ter uma chamada, mas é telefónica. Vamos entrar em contato com ela dentro de um minutinho ou dois. Mas antes vamos ouvir uma canção. Ok, a primeira canção do disco, que eles têm um disco. Eles e elas têm um disco com vários músicos que participam da Arca da Noé. E vamos ouvir então o primeiro tema. Que é, como é que se chama o primeiro tema? Vamos lá ver aqui. Sou da Arca. Vamos lá então ouvir Sou da Arca. E aí, Zeu, vamos gravar um teminha pra Arca? Aí te vamos, Sérgio. Daí aí. Arca é da Noé. Arca é da Noé. Arca é de Noé. Da Noé, da Noé. Arca é da Noé. Arca é da Noé. Arca é de Noé. Da Noé, da Noé. Sou da Arca. Mesmo nevar, a terra tremer ou diluviar, mas nada impede o nosso navegar, pois aqui na arca o sol sempre está. Sou da arca. Estou na arca da Noé. Sou da arca. Chego pertinho, como o nosso lar. Barra livre pra arte, vamos espalhar. As alimanhas estão pra desfrutar. E para essa nave, vamos tronear. Sou da arca. Estou na arca da Noé. Sou da arca. Vamos rapear. No meio da água tem uma onda que despunta. A nave da felicidade, todo mundo junta. Por riba dos muros, até dentro das cabeças. Alma cultural, porque como a natureza resiste das melodias e as palavras. Mantemos a voz que fazer abra cadabra. Arca da Noé, um país de mil recantos. Desde o coração, um mesmo de vilar recantando. Ok, já estamos aqui no ar com a Noé e a Antia. Olá, Noé, estás a ouvir-nos? Olá. Olá, estou. Está. Que tal? Tudo bem? Tudo bem. Dixeronme antes de nada que teño que tratarte bem. Antia xa trato bem. Aqui também. Aí eu viste a mensagem do Alberto, né? Mandaram um WhatsApp hoje ao meio-dia que te tinha que tratar bem e espero tratar-te bem. Com certeza que sim, que vais tratar. Noé, vamos aproveitar, estamos aquí porque queríamos falar un día do teu proxecto aí na, en Vilar de Santos. O Jorge leva con esa teima moito tempo, como sabe que eu non paro de ir por lá de vez en cuando, pois pediu unha colaboración. Nada, aquí estamos e queríamos falar do proxecto en sí e máis do, do libro CD musical que tirastes, non? Que xa levades co, un tempiño tamén a presentando e traballando con él e apresentando as músicas e todo. Entón, pois iso, primeiro agradecerte que participaras e dartes moitísimos parabéns deses 10 anos de proxecto con longas travesías con altos e baixos e con bastante traballo. Exacto, con moito traballo, moitísimo traballo. E nada, Jorge, a ver, que máis queres, que é o que primeiro queres que te diga, que te defina o que é Arca? O que é Arca, non é? Xa estiveches. Lamentavelmente nunca estive, não. Tenho que ir lá, pois. Tenho muita vontade e nunca fui. Tens que vir. Então, o que nos podes dizer sobre estes 10 anos da Arca? Como tinham sido os 10 anos desde que começaste até agora? A ver, pois os 10 anos, pois para mim, agora mesmo, depois destes 10 anos, pois é como um sonho cumprido, não? Falasme disto hai 20 anos a Noemí de 18, 19 anos, non, xa máis 21 anos, 22, pois sería, non sei, falo con Noemí de hai 20 anos e sería incrível, non algo así, que ser capaz de organizar algo deste estilo. Bueno, se iso podo comezar a dicer un pouco que é Arca tamén. Arca é unha taberna cultural que está na Limia, en Vilar de Santos. Organizamos concertos, exposicións, cursos de música tradicional, principalmente de danza e de percusión. Levamos por volta dos 1000 concertos ou máis de 1000, porque organizamos como todos os fines de semana 2-3 concertos, excepto no Entroido, que para nós é sagrado. Aí fai unha parada a lata. Iso, descansamos no Entrudo. Pero descansar non sei se é a palabra. Para desfrutar, non descansamos. Festexamos no Entrudo. 232 quilómetros, Vilar de Santos, específico, para Ferrolterra. Sí. A 233 quilómetros daqui. Non é nada. No sur de Ourense, perto de Portugal. Exacto, ao pé de Montalegre. 20 quilómetros tes a raya. Exacto. Entón, pois como podes comprobar, Galiza é pequeniña, mas tamén é grande, e a diferenza con Ferrol é tamén importante, non? Da zona, do tipo de vida e de todo. E desculpa que te interrompí, deses máis de 1000 concertos que levas, e 3 Martin Kodak, xa, de mellor sala de concertos, uh-huh. Que máis, non é? Pois, non sei que máis. E moito traballo, seguro. E moito traballo. Pero além dos concertos, ten exposicións, fan cursos, e dinamización por todo tipo, cultural de todo tipo. E tamén se come, tamén. Exacto, se come. Moito importante. E bebes, os comes e bebes. Producto local, como digo eu, temos cocido, os produtos son dun rapaz aquí, do Aldo, que ten unha empresa que se chama Sabor de Aldea, e fai chourizos e todo de casa. Despois tamén temos hamburguesas de boi, que como digo eu, o boi era feliz antes de morrer, porque viven perto daqui, non sei se está ben ou se é bon ou mau dicelo, porque ao final morren, matámolos, non? Pero iso que, é por unha causa, que están... É por unha causa... Boa, por comer. Xusta non sei, mas boa para comer. Por comer, xusta non. Por comer. E depois tamén temos 12 de sabugueiro, licor de sabugueiro, 2 de carabuñas, que están especializados no sabugueiro. E além disso, pois, cerveja artesanal tamén. Tamén. E un pouco iso, tamén promocionamos o produto local. Pois é que, por iso dicimos que é unha dinamización en toda regra, non é só a sala de concertos, os 3 Martin Kodak son a sala de concertos, mas é un complementa-se con tudo. Exacto, é un claro, para nós é fundamental tamén o convivio, non? O convivio coa xente, pois da aldea e dos veciños e das veciñas e ao mesmo tempo pois da xente que se achega aquí, que estexan como en casa. Claro, essa parte é muito importante, porque não é só para a gente que vem de fora, a gente que vem de Ferrol ou de Compostela, é também para a gente daí, não é? Claro, daqui, sim. Sim, não faria sentido se não fosse assim. E, por exemplo, sábado passado, este sábado, que eu estou carregada com a energia deste sábado, tivemos dois concertos, primeiro tivemos uma mostra de guitarra dos alumnos e alumnas da Inés, unha rapaza que mora aquí en Vilar de Santos, forma parte da Banda da Loba, que é un grupo que xa ten estado casa aquí varias veces, que xa é de casa. E entón, tiveron unha mostra, os alumnos e as alumnas, despois un concerto da Sofía Espiñeira, que se non me equivoco, debe ser de por ali perto. Está de aquí, está da terra. Sí, é da vosa casa. Mugardos. Sí, é de Mugardos. E ademais, David Salvado, Aleix Tobías, que é un percusionista incrível, que é de luxo, e con eles, que eu non sabía que ia vir, veu unha rapaza que danza, que se chama Karen Lugo, que é incrível, que despois máis tarde entereime que saen videoclipes con da Silvia Pérez Cruz e a Clara Pella e en moitas outras Além disso todo, a Arca é un imán. Além disso todo. É un imán que se atrae. Além disso todo, apareceron nese día compoñentes do coro dos Anxos, que son de Portugal, non sei se os coñecedes, son de Lisboa. Pois son lisboetas. Son lisboetas, sí. E moran no Alentejo, e algúns deles tamén moran no Alentejo, e son veciños sí, da Celina da Piedade, outra cantora que tamén ten estado aquí, que participou no libro CD, no Xeanoe, e teñen relación tamén con Fumasa, que non sei se coñecedes, que é un programa de radio, unha radio. É un podcast, fazen podcast. Por internet tamén, un podcast. Sí, así ten boa pinta, na liña libertaria, sí. Mas ainda non coñecía. Sí. Todo iso xuntouse o sábado e acabamos cunha foliada onde comezaron tocando David Salvado e Aleix Tobías con a Mencía, e o seu irmão Gonzalo, que a Mencía forma parte dun grupo, estou contando toda a historia da Arca a través disto. Sí, forma porque parte dun grupo, do grupo residente da Arca, que son as Xingras, da Arca, que levan desde os 4, esta nena leva desde os 4 ou 5 anos aprendendo a tocar a pandeireta e a cantar na Arca e aprendendo que xa son profesionais, agora xa teñen concertos por aí fora. Sí. E nada, pois pues, comezou así a foliada. Ela no medio entre o David e o Aleix Tobías. Que máis se pode pedir se esperas que un proxecto que a túa expectativa era esa e que se cumpre un día, non? Pois pues, iso. Pues creo que está resumido. E todo con unha lúa espectacular que había. E con a lúa chea, sí. Espectacular. Sí. Que maravilla. Menos 9 grados tamén. Omitimos ese dado. Dentro tiñamos o lume. Non había frío. Non estaba frío. A lareira, licor de Carapuñas. O licor de Sapuqueiro. Sí. Se xa tiña vontade de ir agora ainda tiña máis. E até as 5 da mañá. Ben, pomos unha das músicas ainda, principio, antes de aquí eu lembro-me agora que xa foron aí tocar o Arca da Noé uns colegas meus, que era dos Bugalhos, o Sérgio Blandino, não sei se te lembras dele, os Bugalhos. Tinha um grupo chamado Bugalhos, que agora uma delas é das Crua. Que também foram aí. Sim, são de casa também, tenho estado várias vezes. Sim. E agora, no domingo, temos outro português, Homem Catarse, não sei se conheces. Homem Catarse, esse sou muito, não conheço, mas sim. Conheço de nome só. Sim. Pois eu também, eu agora... Portugueses que passaram pela Arca, programa especial, Jorge. Também. Claro. O próximo, depois deste, portugueses que passaram na Arca. Não foram bastantes, né? O João Afonso. Pois. também, João Afonso. Sei, isso já tinha aqui preparada para ouvir, que gosto muito da canção, que está no livro disco. E Eu Não Sou Eu, está muito bonita essa. A letra é da Irene Veiga, que foi a que escreveu o conto do livro CD também. Pois eu queria que falasses também um bocadinho sobre a produção deste livro disco, Oceano É, como é que se fez tudo? Pois começou todo porque se deron unha serie de circunstancias que estaba por ali, a ver, era na altura da pandemia, eu non tiña claro que aquilo podía seguir para frente ou non, non sabía se íamos fechar ou non. Entón, dixen, van, pois este é o momento en que quero deixar como unha marca de que isto existiu algunha vez. Deronse unha serie de circunstancias que estaba por ali o Sergio Tanus, brasileiro, que veio viver para a Limia, para Sobradelo, e montou ali un estudo de gravazón. Entón, pois nada, pasábamos moitas tardes, noites na Arca con moitas restriccións e entón, pois decidimos pornos a iso, non? A organizar en plena pandemia concerto, en plena pandemia organizábamos como fins de semana onde a xente viña a gravar o videoclipe e a música e ao mesmo tempo pois daban un concerto na Arca para un grupo de reducido de persoas dependendo do que nos permitían, non, as medidas de xa nem me lembro de como as medidas de seguranza ou non me lembro das sí. E nada, comezou así. Ao principio a idea era facer 12 temas e 12 videoclips e só que eu non podía deixar de lado a certas persoas e chegamos a 19 e se me chegan a deixar máis serían máis. E polo camiño pois comentei a Irene se quería tamén escrever un conto relacionado coa Arca e un bocado coa antiga Lagoa de Antela, porque aquí na Limia, na altura, na época franquista, secaron unha lagoa, a Lagoa de Antela, que era unha das máis grandes da Península Ibérica e da Europa, para cultivar patacas, non? Entón, iso, bueno, pois iso, reivindicar esa lagoa esquecida, desaparecida, e facer unha viaxe na nave, na Arca, arredor desa lagoa. Era unha das chave fantástica, claro. Era unha das preguntas que tiña. Ah, esa era a pregunta. Xa. Non, non, non. Nós falamos disso precisamente, claro, antes de começar o programa, e eu perguntava-lhe à Antia, Antia, o que quer dizer a Lagoa das Antelas? Isso o que é? Porque eu procuro no telemóvel e não vejo nada, realmente não existe no Maps. No Google Maps não existe nenhuma Lagoa das Antelas. Então ela explica-me que isso, durante o franquismo, foi seco, foi secada. A lagoa foi secada para plantar as batatas, né? Mas isso, é o que estava a comentar também, que agora tem uma parte que está um pouco recuperada, mas só um trechinho, que está um pouquinho recuperado, onde tem aquele de avistamentos de aves, sim. Mas não é lagoa. É uma tentativa de recuperação, porque realmente claro, essa zona é uma zona onde estão a extrair areia. Sim. E realmente Lagoa non é. Há outras tentativas da Sociedade de Historia Natural en outros lugares da antiga Lagoa onde sí que realmente se está a levar a cabo esa tentativa de recuperación. Sí. Sí. E relacionado con isso, o conto, o significado, presumo que seja sobre ti, sobre a construção da Arca. Está certo. Non, mas que a construción é como unha viaxen. É unha viaxen e con varios personaxes en xave fantástica e unha viaxe da tripulación, non só eu. Eu tamén vou no barco, mas van outras personaxes. Sí. Bom, unha das preguntas que tiña eu, non? Bueno, que tiña eu máis en de curiosidade, así para fastidiar un pouco ademais, non é? Porque é un proceso moi longo, eso que diste, da 19, da 19 claro, cousas, non, é que ao moita final mistura. Foron 19 temas, 19 fines de semana, tivemos bastantes complicacións polo polo camiño, pois o deseñador, o deseñador. Claro, no, e comeza, sí, que sí, sopa, sí, sopa que a xente saiba, comeza en decembro de 2020 e a grabazón das, claro, das músicas acaban de, en marzo de 2022. Sí, en maio, claro, maio de 2022, sí. Vale, sí, maio. Sí, sí. Bueno, aquí pon a última zona, pues, sí, pero acabado a produción do libro e de todo, vale, mas a grabazón... Sí, e acabamos, do... sí. Sí, o último videoclipe grabámolo no, no mercado do maio de 2022, sí. E nomes muito sonantes, o Xia, são as duas do Xia, está, que sei, a Faia... O Xavier o... Dias, Faia... Um montão, sim, de gente conhecida, que eu a verdade é que me surpreende muito. E não só Xuxa isso, e não só isso, é que dentro de cada música... Há uma miscigenação também entre músicos, quer dizer, é, claro, é, também, pessoas, também é o espírito do Arca, que se, nem se conheciam, mas que se misturam e criam uma música. Sim. Então, claro, que dizer, sim, sim. Isso é Arca também, sim, não? Para sim, mim. Sim, sim, claro, por, no caso de, da música que, queria, que querias pôr, que ao final não puseste, o João Afonso, a Madalena Gamayo e o Héctor não se conheciam. Não se conheciam. E então... O proceso foi, fixemos un WhatsApp, eu bueno, pensei que podían ligar ben uns con os outros, bueno, fixemos no un grupo de WhatsApp. Bem, onde... Fascinante, é fascinante isto, como é que, quer dizer, tu é que os ligaste, né? Liga toda a gente. Claro, sim, sim, sim, não, liguei, claro. É uma casa mentira. Também os telefonei, também os telefonei, sim. Entón estaban iso, o João Afonso, pois comentou que gostaría de cantar un poema de algún galego, de alguna galega. Entón eu propuxenlle ese que tiña escrito a Irene aí hai anos. E un pouco así, entón iso, puxéronse os tres, maus a obra, con os Xerxio Tanus, e así, un pouco... foi iso, foron falando por WhatsApp e no fin de semana, pois imaginen, pois chegan aquí, graban no estudio de grabación do Xerxio, despois o día seguir fan un concerto na Arca e ali despois diso, pois fixemos o gravamos o videoclipe. Todo produción express. Claro, que neses días, vamos, claro, os primeiros fins de semana, pois deixábamos a xente beber, bebían iso, bebían copiños, copos de sabugueiro, de licor café, entón este día foisenos así un pouco das maus. E desde nunca máis. Pero non houve problema. Fixárono ben e creo que non se percebe que há alcohol polo medio. Pois a pregunta que ia facer eu, esa de fastidiar, a escolla, entre 19, qual? Un, dous, sí, deixate. Daqueles que máis significaron o mellor para ti, polo que queiras, un por complexidade, por gosto. Claro, un, dous, a ver, creo que, por exemplo, iso, a Uxía tiña que estar, porque foi o primeiro concerto da Arca, Uxía e Narf, e para min, pois Uxía é unha persoa moi xenerosa, sempre é como a nosa madriña, sempre se portou moi ben e sempre está tecendo redes, sempre iso, sempre manda músicos e músicas para aquí ou pedes de que fale con alguén para que veña e nunca hai problema. E pois iso, pois Uxía ten que estar. Xurxo Souto un pouco o mesmo, non? Pois é unha persoa que ten estado moitas veces e que se iso que forma parte da familia das Alimañas da Arca. De, claro, a Pedreira, pois a Uxía Pedreira tamén é E as Xingras, que tamén xa fan parte, xa son claro, dali. Claro, as Xingras teñen que estar. Sí, sí, as nenas sí. Da Uriense, pois, pois vinas medrar, non? E, non sei, Terra Morena, o mesmo, todos os 25 de abriles de hai, case 25 anos, véxoos actuar, non? Uh-huh. É un pouco así. O Ico do Sonoro Machín, tamén, é que son todos, Xavier Díaz, o mesmo. Uh-huh. Un pouco así. Moi ben, cantas apresentacións e lanzamentos levades tamén xa do Océano? Oi, pois non os contei. Uns cuantos tamén, verdade? Sí, non, deben ir aos cantos, sí. E tedes en previsión algún máis? Pois hai unha boa, unha super noticia, porque a través da Nobel de Ourense, que sempre as cousas saen sempre coa rede, non? Da libraría. Entón, a última presentación, o último lanzamento que fixemos foi na libraría Nobel en Ourense, e unha das rapazas está como na organización das feiras do libro. Ajá. Da Galiza. Entón seguramente que a presentemos pois nas feiras do libro, que iso é un luxazo, va. Sí. Pois sí. Sí. Máis por que estiredes votando, claro, por todas as, claro. Que bon. Sí, sí, sí. Se dá o corpo. Mau será. Xa te avisarás con tempo, entón, que hai que ir a de Ferrol, como se chegades aquí. Sí. Sí. Habrá que ir. Claro, e a idea é que sempre vamos, pois, normalmente ven a Irene, fala e lee partes do libro, tamén veñen a Lucía Cortiñas, que é a productora audiovisual, a que fixo os videoclipes, uh-huh. e ao mesmo tempo pois colaborou en moitos dos temas na percusión, porque é música. O Sergio Tanus, que tamén é o productor musical, mas além de ser productor, está tamén en moitos temas e axudando... en moitos deles, tamén toca. Entón, un pouco... Bueno, e un dos temas é del, non? O de Sou da Arca, sí, o primeiro. Que está con Alba María e con Iseo. Uh-huh. Sí. Que con esa abrimos e un pouco así, despois tamén, pues, os músicos que se poden unir e músicas que se poden unir e que poden vir aos lanzamentos e cantar a súa peza. É que eu estaba pensando cando estábamos un pouco preparando isto, que bonito sería, imaginas? No, e agora o próximo reto. Sí. Xuntar a todos os que tocaron e criaron videoclips. Son máis de 50. No, xa o sei, nun festival, mega festival. Pos, pa que? Pos 25 anos, da Arca, por exemplo. O problema, xa, 25, xa. Moito, os 20, os 15. 15, sí. Queda menos, que senón... 15. Vámonos, sí. Un pouco de moito, de o problema é o diñeiro para todo iso, que polo menos, non sei, estou aquí na parte pragmática, tens que pagar aloxamentos e o transporte ou algo, non? Se callar, entón son 50. Se callaron daqui a eso, 5 anos, propoñémolo, buscamos fundos europeos, hacemos aí unha mega xuntanza. Sí, porque sí. Este libro, claro, foi todo de crowdfunding. Este foi de crowdfunding. E axudadesme, Sí, sí, home. É que precisamente agora estava a lembrar deste tema e a Antia falou que este livro foi feito por crowdfunding, que a Antia participou, claro, eu também participei parte. E muita gente mais participou. Sim, muita. Mas hoje em dia, quem queira comprar... o livro? Sim, tudo perfeito. Sim. Ah, bem. Mas a minha questão é, agora quem quiser comprar este livro disco, como é que eu posso fazer? Pois está Vida Arca. Na Arca temos moitos, uh-huh. Ou a través da nosa páxina web, que agora mesmo está así un pouco parada, porque tivemos que mudar como se diz? O servidor. O servidor, sí, porque o servidor anterior colaboraba con Israel, ou era israelí, pro-israelí. Entón, pois, decidimos mudalo e agora está un pouco a demorar un pouco iso todo. Mas iso, que poden comprarlo por aí, ou senón hai varias librerías en Ourense, sobre todo. Digo os nomes das librerías, en Compostela tamén está na Lili. Sí, sempre poden escreverlles ou pedir. Se en Ferrol sabedes algunha librería que poida estar interesado ou interesada algún libreiro, xa me avisades. Bon, na central librera pode ser que lles interese, na outra non. E cando foren as feiras do libro, entón? No Artabria tamén se podrían disponibilizar, uh-huh, exemplares. Vale, pois pues, apunto. cando veñan por aquí. Exacto, trazemos uns poucos. Facemos de distribuidores tamén. Sí. Jorge, máis alguma questão assim primeira? Uma questão que me vem à cabeça é o trabalho que dá organizar os concertos todos, mês a mês. Tu como és capaz de fazer isso? A minha questão é essa. Como é possível? Um hábito. É que tamén dá aulas, ainda por cima, ainda trabalha noutro lugar tamén. Claro, despois por outro lado, houve algún tempo, agora creo que estou conseguindo outra vez. A ver, non significa que non quixera que viñeran os músicos ou músicas, mas tiña como a sensación de que me estaban escollendo eles e non estaba escollendo eu. Nalgún momento, nalgúns tempos, en si nos últimos 2-3 anos. Mas agora estes últimos tempos estou como máis centrada nas escollas e iso chega moitas propostas, pois hoxe non sei se me chegaron 5 ou 6. Si están continuamente a chegar propostas. Mas que son maioritariamente grupos galegos e portugueses ou hai algúns portugueses. Há de outros lugares tamén, porque uns chaman polos outros. E entón, sí, tamén pois iso. Teñen estado músicos pois do Brasil, claro, tamén os chaman polos outros, italianos, franceses... De outras partes do Estado Español tamén. De outras partes do Estado Español tamén, claro, sí. Sí. Na sexta-feira temos un grupo que son de Burgos, por exemplo. Non sei se fica... Ouvimos unha musiquinha, eu quero ouvir a... Agora a canção das raparigas, das Tinglas da Iarca. Podemos ouvir agora um momentinho, não é? Antes de nos depois voltamos, depois voltamos a falar contigo. Está bem. Não desligues então. Viñanza foi achegando, asombrada, ata aquele novo local, azul granítico, para escutar mellor o que acontecía. A xente máis atrevida espreitou pola porta e foi convidada a entrar con voces animosas e alegres. Quase unha hora depois, todo estaba disposto para un pequeno almoso de cuncas, de caldo verde e viño maduro. Cando as almas e os corpos aqueceran por fin, os espirituosos foron ocupando o centro das mesas e os copiños foron se enxendo, tamén para as persoas convidadas da aldeia que se achegaran e usaran entrar. Depois de engolir nun sogro rol un copiño de licor de sabugueiro, a capitá, emocionada e tamén un bocadinho abrumada polo suceso da travesía con aquele mágico final, balbuciou: Mariñeiras e mariñeiros, queridos náufragos de aventuras pasadas, viciños e viciñas, eu non esperaba que a viaxen rematase así, mas agora conto con todas e todos vós para navegar durante moito tempo nesta barca de pedra. Este é un trecho do fin do libro de epílogo deste Océano Noé, que resume un bocadiño tamén ese espírito de que falábamos, non, Noé, desa compañía de todos a unísono e todos chegando. Acabamos de ouvir ese outro das xingras da arca, que tamén é un tema espectacular, que tamén transmite ese... Escreveron entre elas e a Caramba. Propia Marta. Bueno, iso, agradecer o traballo que está facendo a Marta Tenor con todas elas. Claro, aparte de iso de criar toda esa comunidade a través dos cursos, dos produtos de locais, bueno, todo esa rede tamén que estades aí tecendo, non? Estábamos que pensando en que despois vai pensando para daqui un bocadiño que tesnos que dicir tú unha das músicas que queres por tú, vale? Entón, vale. Despois, sen que ninguén se teña ciúmes, mas tesnos que por unha. Tesnos que dicir unha para por. Vale? Vale. Depois, non sei, que foi máis difícil de todo este proceso de creación do libro? Do Océano, do libro, disco, claro, videoclipes, porque fostes presentando ademais os videoclipes así aos poucos tamén. Bueno, sacando foi un, a o momento no que o Héctor se pon doente, o Héctor é o deseñador da arca, non? Bueno, tivo un ictus, estivo a punto de morrer. Caramba. E claro, e xa non só porque, bueno, o proxecto se deixaba de lado, sino porque o Héctor non ia estar ben, non? Claro, claro. Mais ben, sabes, o proxecto final daba o mesmo, non? Pero sí que, pois iso, que era a persoa que estaba como para, bueno, a persoa que ia facer a maquetazón, o deseño, ia facer toda esa parte, e claro, pois iso, houve que pospoñer tudo, e ao final, pois, pasámoslle o traballo a Ricardo, que é o Ricardo Cabanelas, que tamén é, bueno, un amigo de hai moitos anos, outro deseñador que tamén ven pola arca, e el creo que o fixo, bueno, un pouco seguindo a idea do Héctor, e ao mesmo tempo, claro, había na parte dos contos, pois, hai unha parte de deseños, non? Que ao final, pois, que esa parte o Ricardo sí que non a ten. Ele é máis deseñador de outra maneira, non é dibuxante. Sí, que son moi bonitas, pues, falamos, claro, mão, e son preciosos. Claro, falamos cunha amiga do Johnny. Bueno, Johnny foi camareiro nunha altura da arca que se chama Cascuda, que é do Berzo, mora en Lugo, e entón fíxonos a súa proposta e pareceu-nos increíble que podía... Viu rapidamente a idea do conto, non? E creo que quedou bastante... Bueno, que quedou moi ben, quedou moi lindo, sí, sí. Ten moita cualidade. Sí, é impresionante. E un pouco iso, creo que foi o momento máis complicado. Cando, bueno, iso, cando Héctor se puxo doente. Non sei este... Porque tivemos que demorar moito o proxecto, estábamos esperando a ver se el se puña ben, agora pois está ben, só que non pode voltar a traballar de deseñador, claro, diso. Diso nin de nada, non, pero iso, xa, bueno, está ben. Xa. Ben por ali, sabes. Pero é outro tipo de vida a que ten, claro, o importante é que a veces non paramos, é que está aquí. Hai que parar nosa vida xa así, directamente. Sí. Eu tinha aqui mais uma perguntinha, se não te importas, que é: o que é que distingue a IARCA de outras salas de espetáculos que são similares, mas a IARCA tem algo de especial, não é verdade? Como é que tu poderias dizer? Suponho que é a familiaridade, não? E que as pessoas que é como que se sentem num sítio como se estivessem na casa tocando. Ao mesmo tempo, pois, eles contan e elas, que os músicos que veñen, pois que lles intimida un pouco, non estar tan próximos e próximas do público, porque ao final é unha sala pequena, pero ao mesmo tempo dalles como dalle, que como que lle das da calor. E tamén é un claro. Toca. Claro, e é un público bastante respeitoso despois de traballar moitos anos. No final do libro sí, aparece un grande manden calar, pois eu son a ditadora do silencio. E ás veces hai que ter paciencia comigo porque mando calar a toda a xente. Ai, isso lembra-me um colega nosso, Pepe. Um o Pepe isso. É assim também. Vamos ver um concerto, Cunha. Pepe Cunha, sim. Tem alguém a falar, claro, e manda calar. É da minha tem escola. Que ser, e da minha também. É. Claro. Somos assim. É que é lógico, porque tu, a ver, é o que lhe explico a muita gente que não cala, ou que se tem. Que não entende a minha postura, não? Pois tu estás aqui hora e meia, podes vir desde a sexta, sábado e domingo, desde as 12 da manhã até as 2 da manhã estamos abertas. Tu podes vir a qualquer hora, menos nesse momento, essa hora e meia que te pido que, por favor, estás em silêncio e atendendo, sabes? Claro. Respeitando respeitando o trabalho das outras pessoas. Mas olha que claro. Isso passa aqui na Galiza, porque, por exemplo, em Portugal, eu estou habituado a ver um concerto em silêncio e a gente respeita. Mas aqui não é assim. Aqui a gente aproveita o concerto para falar e começa a olhar sim, de forma estranha. Sim. Que me custa muito ouvir a música. Porquê que vais ver a música se depois não estás a ouvir? Não estás a dar atenção ao que deves, pois, não dás atenção é ao que deves dar. Sim. Para que vais. Bom, não é que é, roubamos-te mais tempo. Não sei, algo que me, se calhar, esqueci-me de um... Diz, uma coisa importante. Que claro, que isto não seria possível... que hai arredor da arca, eu só isto non fago. Estamos dicendo sempre, redes, apoio mutuo. Sí. Pero hai unha xente, claro, hai unha xente arredor da arca, tipo, sei que me vou esquecer de nomes, non, pero a Rosita, a veciña, non, que a súa casa pois sirve de camerín do Rodrigo Cuevas, das Valvela, da Uxía naquela altura. Pois o Miguel, que está sempre para botar unha má, o Alberto, claro que a Ángela, a Patria, digo que hai unha a Irene e o Chico, por suposto. Claro que me vou esquecer a Antía Cortizas tamén, cando ven, ten que traballar a Tareixas. Hai un grupo de, sabes, hai moita xente alrededor que ajuda. É un bar que podes entrar e sair. Depois vou o señor Alberto, aquel que me dixo que tiña que tratar, que te tiña que tratar ben, tamén axuda, fai un churrasco Alberto. Incrível. Sí. E é un bon camareiro, foi o que me mandou o WhatsApp. Entón mandolle un beixo daqui, desde aquí. Que, si volta no entrudo, espero que me axude e que tamén, bueno, que tamén que temos que pasar ben. Oh, eu sei que goste de traballar. Claro, o Alberto estava a dizer que o Alberto te manda-lhe um beijo hoje e eu mando-lhe o beijo amanhã. Está bem. Eu já lhe dou hoje. Beijo amanhã de manhã. Vai por duplicado. Vai por duplicado. Sim. Bom, não sei se já te tiramos, se ainda estás a tempo de fazer o que tinhas que fazer agora. Não, creio que não. Ia ir a Pilates, já não chego, mas não há problema. Já te tiramos agora. Só os alongamentos em casa. Enfin, foi bom, iso, xúntase, sobrepónse varias cousas, non? E ao final non chego tempo a nada. Então, teño que dizer a música. Sí, tamén, exactamente. Digo a música, sí. veña, vamos por a que digas veña, agora. Veña, pois, Xavier Díaz e Faia. Veña, procura aí, Jorge. Que número é? A número, a ver, que agora desliguei isto daqui, espera un instante. Xavier que agora tirei Díaz a... e Faia. Aquí. Esta é 15. Exato. Pois veña, vamos a ouvir então Unha estrela na serra, Faia e Xavier Díaz, de maio de 2021. Refuxo de soñadoras, pousada de navegantes, sempre hai un pé de parola, arca de amigas e amantes. Non importa de onde veñas, deixarei a porta aberta, unha candea acendida, o meu corazón en festa. Unha arca de coplas chan de poesía. Vai un caliberada mar de alegría. Compañeiras na noite, contos e cantos. Unha estrela na serra, vilar de santos. ven un camiño de lonxe, dende a fiestra o tempo pasa. Quédate máis unha noite, e tamén a túa casa. Flores azuis e vermellas nacen na pedra mullada. Chove da porta pra fora, o lume aquí non se apaga. Unha arca de coplas chan de poesía, baiuca liberada, mar de alegría. Compañeiras na noite, contos e cantos, unha estrela na serra, Pilar de Santo. Chan de poesía, baiuca liberada, mar de alegría. Compañeiras na noite, contos e cantos, unha estrela na serra, Pilar de Santos. Compañeiras na noite, contos e cantos, unha estrela na serra, Pilar de Santos. Lindísima, boa escolha. Estábamos aquí agora, enquanto usaba tamén a música, a nos lembrar do que acabas de comentar, de que a páxina web, que é para quen queira anotar, e por se alguén quere despois dar unha ollada, porque ali supoño que están todas as músicas, os videoclips e todo iso, www.arcadanoe.gal/travesón, o sea, Noe. E estabas a comentar precisamente que mudaste o servidor, entón que se callara mellor non está aínda funcionando últimamente, sí, que teñan paciencia, mas iso... Além de todo o que estamos dicindo, a Arca tamén é un lugar de solidade no mundo, de ilusión, de novos proxectos, de utopías, de criar un mundo mellor, non? Sí. Esa é a idea. Claro, claro, non? Por lo menos o noso mundo, ou intentar facer un micro, unha burbuquinha un, ainda. Exacto. Sí. Bon, eu penso que iso está se... Unha burbuñiña expandida, intentando expandirse, nada de pecharse. Pero, bueno, expandirse para o bo. Exacto. Non para globalizar. Mandando... Non para globalizar, claro, claro, no, estou mandando mensaxes ao universo. Entón, iso, bueno, pareceunos un como se di, un xesto moito importante, porque son esos pequenos xestos que tamén din, non? E fan cousas con todas as inxustizas e barbaries que estamos vendo no mundo que vivemos hoxendía, porque está, parece que nun declive un pouco extraño. E nada, e vemos aquí tamén que ten que a Najla Shami tamén xa estivo aí contigo, que ten certa orixe palestiniana, e que se callar, pois se queres... Seu pai, non? Sí, ela está xa afincada en Compostela de sempre, non? Sí. Entón, pois non sei, se queres tú dicir unhas palabras sobre isto, que te inspira contra a guerra. A tía está enrolar moito. Ela quer preguntar, digo eu. Sacaste-me do... Uns comentarios sobre a situación da Palestina. Sacaste-me do meu... Mundo zen agora, claro, que non queria entrar na parte feia. Da miña zona de conforto. Claro. A ver... Está complicado o asunto, é moi complicado. Estamos moi loucos e moi loucas os humanos, ou uns máis que outros e outras, entón. Que xa está ben que acorde a humanidade, non? Porque isto non fai sentido. Non, moito non. O que están facendo con eles e elas e o que non sabemos, exacto, que o podemos imaginar. Chega, sí, chega parte. Claro. Enfim, bom, pois isso, vamos seguir sonhando melhor no mundo dos pequenos isso. Melhores. E tentar fazer. Não, sem desconectar tampouco. Não, sempre fazendo isso, por isso sempre onde, pensando. Sendo conscientes, claro, onde está. Sí, o que dices. E quitamos o servidor sí. Porque é de israelita, ponto, já está, sí. Exactamente. Sí. Sí, sí. Porque non hai que dar asas a quen quere voar, sobre todo, por cima de todo o mundo. A quen quere a guerra. Exacto, porque así, tal e cual. Claro, que despois dentro dos israelis hai un mundo tamén de persoas. Obviamente. E hai persoas que están en contra da guerra, obviamente. Claro. Pero ese tipo de persoas que non queremos que actúen así, obviamente. Vamos a estar en contra. Vale. Que facemos? Coitamos esa tamén, de Antela, de Nazla Shami, vale, sí, en sí, honra sí. Ao okay, povo okay. Palestiniano. E Gabi Reboredo. Sí, sí, sí. E Gabi Reboredo, exactamente. De xaneiro de 2022 foi feito o videoclip. Depois vamos falar un pouquinho de como fostes apresentando os videoclips. Vale? Veña, vamos escutar a Antela. Que linda música, sempre lembrando o povo palestiniano. No, sentimos no, que e o non videoclip, este... Dice que tú non estás escoitando, este... verdade? É o vivo. As músicas, sí, sí. Agora, sí, sí. Escoítalo a través do telefone. No, agora ah, non. Ah, vale, por iso que é unha falla da Radio Filispín, que debía de estar escoitando tamén a quen telefonamos o que estamos emitindo. Pero escoiteina. Ah, vale, tamén. Pensei que dicías agora mesmo. Claro, agora mesmo, no, cando nos puxemos aquí, non, por iso. Sí, hai 20 segundos, sí. Sí, sí que escoito, sí que se escoita. Ah, ok. E as anteriores tamén. Sí. É que pensamos que non funcionaba e dicíamos, non vamos ter aí toda a música no, esperando por nós sen non está a ouvir nada. Non, sí que escoitei. Pois di, nos este videoclip ademais é preciosísimo. E eles traballaron moito, tiñan todo, sabes, moi ben cuidado, sabes, moi cuidado. Tanto a roupa que levaban, sabes, eran os dous así moi cuidadosos e a maneira e non sei se, bueno, se a xente se anima a velo, merece a pena, está no YouTube, no canal da Arca. Ok, no canal da Arca porque están hay todos, non? Claro, era que me preguntabas antes, sí. Hai algúns que están xa en aberto e outros que claro, vamos abrindo pouco a pouco, pois. Porque as persoas que compraron o libro CD xa teñen acceso directo a eses videoclips pondo contrasinal, un contrasinal na páxina web. Sí. Poden descarregar os videoclips e poden descarregar as músicas. Sí. Mas iso que ao final decidimos co tempo pois abrir as músicas tamén ao resto da xente, non? Para que pois que as vexan máis persoas. E está despublicando un vídeo máis ou menos un vídeo depende, de cada ao principio ia ser un cada mes, pero ao final van ser creo que xa non sei, pois cando é como cando a ocasión o requiere algo así. Pues, cando vos apetece, pues, lanzo máis ben é iso, sabes, é intuitivo. Pois pues, hoxe quero, sabes, quero abrir este para que se vexa e claro, tal, ou vai vir, non sei, o David Salvado a tocar a arca, pois pues, abro o de Dalvide co Eliseo Parra, ou un pouco así. É que se xa é difícil facer música e presentar todo iso, máis con videoclip todas, que dire, é espectacular o traballo tamén disto, non? Porque, en fin, poñerse. Sí, agora estou escoitando as Malvela, sí, coa Uxía, sí. Ah, sí, vale. Funciona, que pouca fé. Vale, sí, sí que funciona, moi ben. Pois sí, a ver, a Lucía tivo moita paciencia cos videoclips tamén. Claro. Iso, claro, porque era gravar express, express tipo eso, dúas, tres horas unha tarde e pouco máis. Así que apreciade moito o traballo. Porque ademais de, o traballo da Lucía Cortiñas, sí. Exacto. Así que, e dos videoclips, a ver, xa te fixemos escoller unha música. Si pensas no videoclip, cal, aparte deste que acabas de decir, que era moi bonito, a ver, este preciosísimo. A ver, o do, bueno, si queredes o por un algún un, non sei, o David Salvado, o Eliseo Parra, ou si non a Celina da Piedade co Xosé Romero e Ana Santos. Ajá. Non sei, escolle de vos o que queirades. A ver, Xosé. Eliseo, a ver, os videoclips, podo dicir unha cousa tamén, sí, que me esquezo. Claro, o obxectivo dos videoclips tamén era dar a coñecer a comarca e a Limia, non? Sí, entón sí, gravamos en lugares, claro, que en lugares... O Oceano é o libro, ten aquí no inicio do mesmo un mapa. Da viaxe, sí, da viaxe que vai do de conto, Fontán, de contar as modificado, músicas. Exacto. Sí. Entón sí, está todo ao redor da lagoa, Antela, están os diferentes, sí, pontos xeolocalizados, imitando a xeolocalización, disculpen porque isto, claro, é... Claro, e hai un código QR con ese código... Hai un código QR e con ese código podes ir a eses lugares. Exacto, exacto. E xa escoitas o videoclip, ves onde está o espazo, non? No claro, Google Maps, e claro, todo. E en cada videoclip, bueno, algúns non, pero hai moitos nos que hai dúas ou tres localizacións. Uh-huh. Entón, imagina de facer iso en 3-4 horas, é sí, loucura. Bom, é así. A presón chama o traballo. Entón, dicíamos, Eliseo Parra, David Salvado, Fergus, Cibrán Seixo, ou o de Celina, sí, da Piedade... Ou o de Celina da Piedade con Xosé Romero e Ana Santos. E Ana Santos. Moi ben, pois, escolle, Jorge. O da David Salvado, que a Celina já tinha ouvido muito, então vamos agora ouvir o... Vale. É que já tinha passado estas músicas várias vezes no meu programa. Claro. Então agora vou mudar um bocadinho por outras. Pues veña, canto de sega, Maneo de Cambre. Ah, oh, Maneo, que bonito. Do agosto de 2021. Si, sí, eso foi, gravámolo e fixémolo no aniversario daquel momento. Uh-huh. Entón, pues, se callar estaba... Ai, non, ese aniversario igual non fui, que foi cando estaba... Ainda como eu sin iría, non sei. Non sei, este aniversario foi dos liberadores para moitos músicos e músicas, porque, claro, daquela había restricións, estábamos na pandemia e viñeron, foi unha foliada destas enormes con moitos músicos e músicas que se viñeron a liberar nese aniversario a Carabuñas, porque daquela, claro, tamén, que non comentei, temos, hai un espazo que de Carabuñas, bon, agora non, agora deixárono e está... Estamos pendentes dunha nova cesión que dé ao concello a alguén que aínda non sabemos quen. Uh-huh. Eu espero seguir facendo ali os concertos ou buscarei outro lugar, aínda non sei. E entón, este vídeo gravámolo cando viñeron Eliseo Parra e David Salvado ao aniversario dese ano 2021. Uh-huh. Pois veña, vamos a ouvilo. Canto de Sega, Manuel, vale, de Cambre. Estás a ouvir Xardín a Beiramar Plantado, un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a beiramar plantado. O caboleirinho, o cabo, o caboleiro de trigo, se o teu amo é honrado, a de pagalo cuartillo. Segador que está segando, la neblina, debajo de la neblina, olá, Noé. Voltamos aqui então para fazer as despedidas da. Neste programa aí. Não, Jorge, diz como ias dizer, fechar o tasco. Fechar o tasco, exatamente, já me esquecia. Agora não disse. E outra pergunta que tinha, agora não se atreve, agora fica calado. Não, que já me esqueci. Outra pergunta era, pergunta. Quando queres mandar a gente sim, embora da Arca da Noé, do teu tasco, como é que fazes? Ah, não tenho. A ver, desligo tudo, as luzes, a música... E deixo-os a escuras e agora xa me van entendendo tamén. Normalmente entre as 2 e as 3 da mañá, as 3 como moito, fecho. Pois aí, eu quero a non ser días extraños ou días así como outro día que foi ata as 5. Entón así, o día seguinte, eu non me movo. Combino ir a unha manifestación a Altri, non fun capaz, contra Altri non fun capaz. Bon, estivemos salido por ti, estivemos por ti. Está ben. Entonces, entón tens que vir. Claro. Está prometido, non sei quando, mas vou. Sí, sí. Tens onde dormir tamén, ali temos un cuarto, entón podes ficar a dormir a vontade. Já termino uma cozinha, por isso cozinha fria. Podes trazer amigos, não tem mal nenhum. Ah, então, não, isto é melhor. Não passas tanto frio que numa cozinha fria. É verdade. Dorme-se bem ali. Então eu queria agradecer a tua disponibilidade e dar os parabéns à Arca e assim ir fechando já este famoso tasco, este fenomenal tasco, este Jardim à Beira-Mar Plantado, que é um programa dedicado à música portuguesa, mas não só. Nós também falámos de música galega e a conexão entre Portugal e Galiza, que, aliás, foi esse o ponto que encontrei na tua Arca, essa ligação Portugal e Galiza. Sim, sí, para nós é fundamental, claro. Bueno, para mim é a mesma língua e a mesma cultura com o norte, pelo menos, e isso, de feito, outro dia, pois o sábado que vos comentava, vinieron estes rapaces, os de coro e rapazas coro dos anxos e esa xente toda veio con Ana Margarida e o Bruno, que tiveron hai anos unha taberna en Pitóns das Xuñas, que está do outro lado da raia, e nada, hai contacto continuo e iso para a Arca é fundamental, o contacto coa lusofonía, non só con Portugal, sino con o resto dos países da lusofonía. E un espazo onde iso se ve, funciona e vese que está que se pode, que é normalizado e que non hai problema e cada un co seu sotaque, a súa maneira. E, claro, sí, sí, sí, non é iso. Sí, sí. Entón, é sair despedindo, se non te importas. Antía, queres fazer despedidas? Eu non gosto de despedidas. Diría, vémonos na arca. Vémonos na arca. Exacto, dice, se vamos continuar unha viaxe de soño no tempo, numa arca varada nesta aldeia, aquí está o fogar de cada un e cada unha de vós. Então, vémonos na arca, medre o mar, das antelas, medre, medre a antela, medre e medre a arca da Noé. Noé, tiñamos que o Jorge dizia tamén, se o último... O primeiro tema que foi lançado do livro disco, acho eu que foi O Vida é Perder, de Terra Morena e Ico. O primeiro tema, não é verdade? Primeiro também, primeiro tema foi o de Eu Sou da Arca. Ah, então, que abrimos, tal qual. Já passamos isso. Abriram com isso. Bom, pois então, o seguinte, Terra Morena e Ico é incrível para fechar. Mesmo que o título antes, seja Vida é Perder, não. Claro. A letra é do Carlos Rafael, que é o irmão do Ico, porque o Ico é Ico Rafael, e é um rapaz daqui de Ourense. E nada, iso, obrigada eu por convidarme. Desculpas ter-te tirado a tua aula de Pilates. Sim, desculpa, isso é verdade. Não, não faz mal, estive muito à vontade. Obrigada. Iso. Vémonos na arca. E vémonos ali, ou em Ferrol, se vamos à Feira do Livro. Ainda vai ser primeiro, me parece, não? Isso. Não, que vem primeiro. Entruido primeiro, podes ir quando entruido. Entruido primeiro. Podes vir, entruido, estás convidado. Sim. Contamos mas aí não conheces a... Con que, bueno, podes trazer amigos também. Exacto. Aí não conheces claro, a... Aí não, certo, sí, é verdade. Sí. Tens que ir uma semana antes. Depois... Podes, claro, vir o 24 de janeiro, uma semana antes, 15 dias antes, 24 de janeiro, que vem a Pedreira com a banda, que vai ser... Ah, isso vai ser muito lindo. Vai ser dois dias. Que eu perdi o concerto lindos dela aqui, sí, então pois vou vir lá. Claro. Ah, pois então tens que vir aqui. Claro, a ver... Claro, non é nun teatro, mas é nunha arca, é nunha taberna. En Narón. Foi en Narón, foi nun grande, foi nun grande, nun auditorio enorme. Non sei como teria sido, como foi, mas... Eu perdi porque tinha trabalhado no Artabria. Pois, eu tamén queria trido e foi a miña mãe por mí. A nosa foi no de Enredadas, que tamén estaba xía. Bom, enfim. Bom, muito obrigado. Obrigadíssimas, Noé. Obrigada, eu. E vemo-nos na arca. Vemo-nos na barca. E vemo-nos na arca. Tchau, tchau. E despedimos-nos. E despedimos-nos, sim. E fechamos a porta do Jardim Abel Plantado de hoje com Terra Morena e Ico com Vida é Perder. Um abraço e fiquem todos e todas muito bem. Às vezes de golpe, às vezes devagar. Vida é perder, perder-se no bosque, perder-se na noite, perder-se no mar. Vida é perder, chegaram amigos, gravaram na pedra, disseram adeus. Perder a cabeça, perder a camisa, perder o que é teu. Vida é perder, areia nos dedos que levam as ondas para outro lugar. Vida é perder, perder a vergonha, perder a batalha, perder o sinal. Vida é perder, na janela aberta passam navios na luz do sol pôr. Perder o sentido, perder o comboio, perder o amor. Vida, vida, vida, vida, vida está perdida, só por viver. Somos tempo, lamento, nós vamos ver. escrever no muro um fio do medo, talvez. Vida é somar, somar os amigos, somar os perigos, romper o xadrez. Vida é somar, esperar que a lua permita as estrelas dançar. Somar a aventura, somar o que dura, somar-se ao cantar. Vida, vida, vida, vida, vida está perdida só por viver. Somos tempos.